Não sabia que tinha vindo um programa misógino. Epá! Calma aí. Não, não é verdade, nós temos uma pessoa do bloco aqui. Não, não. Eu não disse que eras tu, André. Mas é o caralho. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Hoje temos connosco o Gonçalo. Ora viva! O Diogo. Olá! Parece um quiabo, senhor. Vamos cá lá abaixo. E o André. Olá! E agora consegui rebentar com tudo. Sim. E temos também um convidado muito especial que já estávamos em conversações há muito tempo para vir cá. Uma salva de palmas para Frederico Saragossa. Vamos embora. Olá, Frederico. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. Não foi fácil chegar a acordo. O meu agente ainda está para negociar o passe, ainda não está nada assinado, mas eu vim aqui como um ato de boa fé. Ok, ok. Confio. Então, o cachê está congelado, não sei se disseram. Rissol mini. Não há orçamento. Rissol mini, mas Rissol fora do prazo. Sim. Sem camarão. Mini quente. Já é mais do que eu estava à espera. Neste momento estou satisfeito. Pronto. Frederico, é a primeira vez que vais fazer um programa de rádio? Não é a primeira vez. Já fui com a história do Jovem Conservador. Porra, já me estás a estragar isto tudo. Spoilers! Não, mas pronto, se quiseres fazer a introdução. Ok, então o. Introduziria. Outra vez. Introduz. Pronto. O Frederico é um dos cofundadores e coautores do Jovem Conservador de Direita. É um jurista e é alguém que sabe falar francês muito bem. Aliás, Frederico, eu vou-te pedir ajuda. Porque eu trabalho imenso com franceses e só sei dizer putain merde, fais chier, nique ta mère, sus ma bite. E nique avec moi. Sim, mas isso não digo aos franceses. Normalmente digo às francesas e depois não corre bem. Sim. Pronto, então agora vamos voltar ao início. É a primeira vez que fazes um programa de rádio. Podes apagar aquela primeira parte, peço desculpa. Não, nós não editamos. Não sabemos editar. Boa. Ajudem-nos. Então pronto, então, não é a primeira vez, já fui ao Obrigado Internet, à prova oral, com o Sérgio e o Bruno, que são os outros fundadores do Jovem Conservador de Direita. E pronto, é uma experiência engraçada e queria-vos agradecer o convite, antes de mais, pronto. Acho que é justo porque, apesar de teres ido a todos esses programas, ainda não tinhas sido verdadeiramente testado na rádio. Sim, e um programa, um programa de alto gabarito. Um programa conhecido internacionalmente. É por isso que o Pod Bullet está cá e fazer o seu trabalho. Sim, sim, e dar nome ou dar voz a pessoas que tenham pronto, assim, projetos em lançamento. Em lançamento, sim. Nós somos uma excelente plataforma de lançamento. Somos tipo um Patreon. Sim. Sim. Somos um Patreon. Tipo isso. Podcast. Que tema é que temos cozinhado para este episódio? O que é que interessa ao tema? Não interessa, não é? Isto não. Hoje é tema livre. É o que nos der na real bolha. Free cuidado. Free Falling. Do Tom Petty? Sim. Não, do John Mayer. Grande senhor. Grande senhor. Quem? O John Mayer. Estás a dizer isso com... Não é qualquer pessoa que... Como a Katy Perry. E não só. E acho que a Kate Beckinsale também. Portanto, são duas pessoas... E a nível de cantar? Estamos a falar de música, não? Arte, cultura. Ah, olha, bom tema. Viste como eu introduzi? Bem jogado. Agora és tu a introduzir. Sou introduzido. Era suposto ser eu a introduzir. Introduzimos pá, os dois. A gente introduz, pá. Que javardeira que vai para aqui. Vamos falar sobre cultura no geral, mas focando no nosso querido país também, em contraposição com aquilo que está a passar no resto do mundo, ou especificamente no resto da Europa, não sei como é que querem fazer, se é uma coisa mais abrangente, ou se vamos fazer assim um jogo entre Portugal e Europa. Resto do mundo? É Portugal contra o mundo? Será Portugal contra Sim. o mundo? Ok. É, tudo. Por mim é como Botswana, Gana, tudo. Tens informação sobre... Botswana? Não há lá jogos, não é? Não há jogos, não é? Lá é o, tu saibas. É o jogo. Sim, jogo. E se houver é do o presidente que comprou aí. Lá é um survival game, mas é... Vá, vá. Bom, vamos juntos. Eu vou tirar a primeira pedra aqui ao, força, ao Charco, que é... Não é o Charco, é o Frederico. É, acertaste-me. Que é o seguinte, antes de falarmos sobre música, cinema, essas fantochadas todas, eu queria lançar-te uma pergunta. Achas que as redes sociais, focando só aqui em Portugal, se as redes sociais e a forma como elas ajudam a divulgar a cultura, seja em que formato for, se achas que as redes sociais têm um papel hoje em dia mais nocivo para essas formas de arte, na medida em que formam opiniadores e pessoas cujo intuito é só dizer mal ou bater em coisas que sejam mais genericamente aceites, numa espécie de superioridade moral, ou achas que têm algum efeito, ou que podem ter algum efeito positivo mesmo a que certas coisas que sejam mais independentes apareçam no mainstream? Bem, é assim, as redes sociais são inevitavelmente um melhor meio de comunicação que existe hoje em dia, porque, quer dizer, é impossível fugir delas, toda a gente tem, toda a gente comunica e é através delas que se divulga. Agora, tudo depende da forma como é utilizada a rede social, isso é como em tudo. Porque, obviamente, que a mensagem que passa normalmente nas redes sociais é muito curta e tem que ser de fácil acesso. E isso é um lado nocivo nas redes sociais. Porque muitas vezes, para tu divulgares um projeto... Não estarás a falar especificamente do Twitter? Não necessariamente. Por causa do limite de caracteres? Não necessariamente. Porque mesmo no Facebook, e isto é uma experiência, até vos posso explicar... Eu sirvo um bocadinho da experiência que tive no Jovem Conservador, porque esteve muito ligado às redes sociais e, portanto, deu para aprender muito sobre como é que as pessoas percepcionam as mensagens e como é que retiram. E há uma coisa que nós aprendemos, que é a chamada lei de Poe, não sei se já ouviram falar. Pronto, a lei de Poe é uma coisa aplicável à internet, que basicamente o receptor da mensagem, quando for confrontado com dois tipos de mensagem, seja a mais radical ou a mais conservadora, vai optar sempre pela mais radical. E isso é sempre assim. Portanto, ele vai optar pela mensagem mais curta e pela primeira sensação que vai ter. E eu digo isto porquê? Porque por isso é que é muito difícil captar a ironia e o sarcasmo nas redes sociais. Sim. Pronto. Conclusão, isto aplicado à cultura. A cultura em Portugal tem um lado que as pessoas normalmente associam a uma coisa que é a seca. Isto é uma grande seca. Pronto. É assim, infelizmente é assim. É. Qualquer realizador de cinema português ou encenador português, as pessoas vão estar de pé atrás. E nesse aspecto, para responder à tua pergunta, se a coisa não for bem divulgada e não conseguir captar logo a atenção, as redes sociais não vão servir para ajudar na promoção da cultura. Certo. Pronto. Mas se a coisa for bem feita, aí sim, e temos imensos exemplos de coisas que surgem através das redes sociais e que se amplificam e que de repente esse foi o único veículo até que foi utilizado. Mas o que é uma divulgação bem feita, no teu entender? Tem que haver o conteúdo, tem que estar logo explícito, sim, logo de início. Portanto, não dá para criar, o suspense nas redes sociais é uma coisa difícil de fazer. Ou fazes através do vídeo, e aí podes criar, sim, porque tens o estímulo visual, mas se for por escrito, é muito difícil captares logo a atenção. Portanto, logo à partida é logo o título, logo o encenador e tentar retirar qualquer coisa que chama a atenção. Pronto. Porque de resto, se não for feito assim, acho que as pessoas... passam à frente, basicamente. Mas isso tem a ver com a gratificação instantânea das coisas e como as coisas se perdem. Tem a ver com o déficit de atenção, cada vez mais reduzido hoje em dia. Exatamente. É apelar rapidamente, chegar a mensagem chegue rápido porque as pessoas não têm tempo. Eu ia só pegando nisso que estavas a dizer, porque como é uma área que me interessa muito, que é a questão de não termos hoje em dia e termos cada vez menos... uma crítica especializada, meios que efetivamente façam a cobertura desse tipo de crítica de cinema, de teatro, o que quer que seja, concertos, etc. Não existem revistas, quer dizer, temos 20 revistas de automóveis, não temos uma única revista de cinema. Sem dúvida. Não achas que como além da questão económica, que é um bocado óbvio, de patrocinadores e fundos, etc., mas como as pessoas limitam-se, lá está, a ver um tweet ou um post em que alguém diz só, um influenciador, quem é que seja, vão ver este filme, é bom, e vão. Ou não vejam isto que é merda. Ou não vejam isto que é uma grande merda. Sem dúvida. Depois não têm qualquer tipo de paciência para ver uma crítica estruturada a dizer porque é que é ou não é bom e porque é que vale ou não vale a pena ser visto. E que aí as redes sociais queimaram um bocado este... Sim, bem, as redes sociais são claramente... Para não falar da questão da credibilidade, porque qualquer pessoa hoje em dia diz é bom ou não, e é livre de o fazer, mas normalmente estas pessoas que escreviam para este tipo de publicações tinham uma credibilidade à partida maior porque eram, entre aspas, especialistas. Não, isso é o que tu dizes como reflexo de hoje em dia, porque se tu fores um crítico de cinema do New York Times... Ele percebe mais cinema de qualquer utilizador normal do Twitter, não há... Sim, mas ele próprio não é só independente no seu raciocínio, ele também está atrás dele a veicular uma máquina, e ele tem que dar essa opinião, porque essa opinião é a opinião que o próprio jornal... De certa não, maneira, não, não, não, não. Mas, eu tô, mas não. Isso tem a ver também com a independência? Não, isso é outro tema, eu estou só a falar da credibilidade enquanto artigo, quer dizer, eu acredito mais numa opinião de uma pessoa, isto até pode ser o mesmo para o futebol, quer dizer, uma pessoa que não, um Zé Manel do Café, tiver bem ministro comigo a falar de tática, tem mais credibilidade que o José Mourinho, se calhar não tem, porque à partida ou outro... Péssimo exemplo. Pronto, Paulo Fonseca, que é de Barreiro. Tá bem. À partida são pessoas que trabalham na área diariamente, têm mais experiência e têm, portanto, mais conhecimento, depois... Podes ou não concordar com as ideias dele, mas à partida eles estão mais especializados para falar desse determinado tema, por isso é que existem jornalistas e para ser jornalista tu tens de ter uma carteira e não é só ir ao Facebook. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Estás a descredibilizar a opinião futebolística do André Ventura? Sim. Ok, não, era só para dizer isso bem assente. Não, mas eu acho que tens um ponto muito importante, mas acho que o problema aqui, vamos lá ver, não é... Existem pessoas, existem jornalistas excelentes, que se quiserem têm o conhecimento, a arte, para escrever críticas literárias, escrever as críticas de teatro. O que é que acontece? O que acontece é que a oferta em Portugal também não é apelativa. Pois. E o que é que acontece? Uma vez que isto é tudo um negócio, e os jornalistas têm que ganhar a sua vida, claro, eles não vão escrever sobre algo que ninguém vai ler. Esse é que é o problema. E, portanto, ou o fazem de uma forma livre e, portanto, por sua livre e espontânea vontade, porque gostaram tanto e sentiram-se quase imbuídos de espírito literário para escrever um artigo, ou então não o vão fazer em termos profissionais. Como é que isso se dava à volta? E eu aí posso dar a experiência da porque eu vivi 9 anos em França, dos 6 aos 15, e como vos estava a dizer há bocado, tive acesso a um tipo de cultura que não vi cá em Portugal. E, por exemplo, tinhas o festival de teatro em Avignon, que acontece todos os anos em julho, em que as ruas se enchem de peças de teatro de todos os géneros. Tu tens desde peças de teatro de comédia à la carte, até peças de teatro mais sérias. Tu podes escolher. E aí, estou a falar de miúdos, estou a falar de jovens que estão a passar na rua e de repente vem uma peça de teatro, uma apresentação de uma peça de teatro, um bocadinho de nada, que é como se fosse um trailer, na verdade, em que eles estão a passar na rua e estão a fazer um bocadinho do teatro. Ora, este tipo de coisa, o que é que faz? Faz com que cresça esse apetite para ir ver essas peças, esses filmes, etc. E, por sua vez, o interesse que existe faz com que os jornalistas também escrevam sobre isso. Em Portugal, não há, de facto, essa oferta. E está reduzida a uma minoria, quase uma elite de pessoas que vão ver determinados filmes e depois tentam, mas depois não chega ao circuito comercial. E só para completar, em França, uma das coisas que eles fizeram, que é, durante muitos anos, uma das coisas que eu achava incrível era que, por exemplo, a voz do MacGyver era a mesma voz que o James Bond, por exemplo, porque eles não traduziam, eles basicamente não faziam legendas. As vozes eram todas iguais. Nestes filmes, nestes cinemas que eu estou a dizer, que são uma cadeia de cinemas, se chama Utopia, não, eles mantiveram sempre os originais e, portanto, foram crescendo por aí. O que é que acontece? Em França, a dada altura, eu comecei a ver que o facto deles não traduzirem nada era um chauvinismo do caraças, de era dizer, nós somos muito bons, a nossa voz é que interessa. Eles começaram a ver que o mercado americano estava a ocupar também os seus lucros. Então o que é que eles fizeram? Criaram umas produtoras ao estilo americano. Por exemplo, a primeira foi a J2M, que basicamente faz filmes blockbuster, mas franceses. e isto fez com que o público também fosse ver filmes franceses, e portanto estas comédias todas recentes surgiram, os táxis e até aquele Que Mal Fiz Eu a Deus e coisas assim, que são comédias espetaculares, mas se forem ver, a estrutura da comédia é uma estrutura americana, mas francesa, e eles nesse aspecto foram espertos. Mas em vez de se deixarem conquistar como nós, eles conseguiram manter um nicho, mas da originalidade. Não é que eles também já tiveram uma cultura de cinema francês, o cinema francês. Também, claro, que nós obviamente, tivemos, claro, sem dúvida, isso é completamente verdade. Eles já mas têm eu muito queria mais, voltar aqui atrás num ponto que tu estavas a dizer, no Festival de Avignon, que a malta jovem ia a passar, via um bocadinho do trailer, entre aspas, da peça de teatro, e isso aguçava-lhes o interesse e o apetite para ir ver. Na minha opinião, isso cá não resultaria, e estou a tentar entender qual é que é a origem. Portanto, o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Uhum. Se é a cultura que não permite que este tipo de interesse surja, se advém das próprias pessoas que não têm o interesse inicialmente. Ou paciência, se não, quiser. João, aí a questão tem a ver com a oferta. Tão simples quanto isso. Eu vou-te explicar muito simplesmente. Eu tinha, como qualquer miúdo, tinha uma aversão, sempre que a minha mãe me dizia, olha, vamos ao cinema Avignon. Eu tinha uma aversão inicial. Porquê? Porque eu já sabia que ela dizia-me, vamos ver um filme árabe. E eu, filme árabe, cada seca, o que é que isto vai ser? Fogo. Pá, e saía de lá fascinado, porque lá está, as pessoas têm inicialmente sempre uma aversão a algo que é diferente. Agora, se tiverem uma primeira experiência positiva, e isso só se consegue diversificando a oferta, por exemplo, se fizeres um festival de teatro e tiveres variadíssimas peças, desde a peça do mais pseudo que tu podes imaginar e que ninguém vai perceber nada, como já me aconteceu ir ver uma peça ao Teatro da Cornucópia e ver lá, tipo, todos nus a andarem à volta uns atrás dos outros durante meia hora e nada se passava. Percebes? E eu saí de lá a pensar, pá, ok, não estou a atingir, pronto, a culpa se calhar é minha, não estou a atingir. Podes ter esse tipo de peças, como podes ter, pá, peças fascinantes para miúdos que são diferentes, adaptações de contos infantis, modernizando-os, percebes? Tipo, como eu já fui ver uma, agora não me lembro da companhia, mas existe uma em Portugal para peças de teatro que faz isso, que adapta as peças. Imagina, o Lobo Mau agora ser um supervisor de call center que trata mal. Opa, tens tanto por onde pegar e tanto por onde criar esse fascínio e essa vontade de viver. Só que depois o que é que acontece? Pá, ninguém vive do ar. E enquanto que em França existem muitos apoios para fazer isso e dinheiro, aqui ninguém dá nada a ninguém, ou tens projetos independentes e fazes tu próprio, ou então não vale a pena. Eu acho que também está relacionado com o tamanho do nosso país. Eu acho que são várias coisas. É a falta de paciência, é também a parte dos recursos, mas também depois o tamanho do país, no sentido de que, claro que existem países pequenos que têm... Estarás mais a falar de tamanho de espírito. Sim, exatamente. Não, eu estou mesmo a falar disso, em que tu tens uma grande diferença entre o litoral e o interior, e depois tens aquela coisa das elites que tu estavas a dizer, e que nunca sai muito dali, nunca há muita abertura, mesmo das próprias pessoas que são, vá, os influencers, para sair daquela zona, e tu nunca consegues chegar ao grau de variedade que num país maior, entre aspas, também em termos regionais, porque também há fatores que influenciam, consegues ter mais abertura para essa própria diversidade que cá não mas, tens muito. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, e isso é que eu acho que é muito triste, porque eu tenho assistido a uma degradação ao longo dos anos. Todos nós sabemos que existia, por exemplo, o projeto do Paulo Branco com os Kings e a Medeia e tudo isso, que mesmo assim ainda garantia alguma diversidade, ainda dava para ver alguns filmes bons. Pá, e quando eu estou a dizer filmes, estou a dizer os filmes do Custo Rica, que surgiram no King, quer dizer, tipo, não vamos dizer que o Gato Preto e Gato Branco não é um filme acessível para toda a gente, e garante gargalhadas e garante tudo isso. Agora, há esse preconceito, de facto, e esse preconceito está relacionado com o dinheiro. Voltamos ao mesmo, o Paulo Branco deixou falir este projeto todo, porque também, de facto, aquilo não rendia, ou seja, ninguém ia ao King. Iam só meia dúzia de pessoas. Pá, como é que se dá a volta a isso? Dá-se a volta selecionando muito bem projetos que sejam, que se saiba descobrir os novos costuricas, descobrir os novos gato preto, gato branco. Porquê? Porque de facto é por aí, e pouco a pouco a pessoa, quando, como eu estava a dizer, tem uma primeira reação boa, depois vai ter vontade de ir ver outro. Dentro do género. Dentro do género, ou diferente até, mas... Eu acho que há aqui um problema, há uma crise de confiança no, entre o público e quem produz a arte. O teatro eu não consigo falar muito, mas o cinema, algumas coisas, porque o cinema português, para já tem esse problema, que é chamar-se cinema português. Eu acho que não faz muito sentido, porque nós não temos nenhum movimento artístico em Portugal, muito menos recentemente, que se possa dizer que o nosso cinema é composto pelas seguintes características, A, B, C e D. Nós não temos isso. Nós temos uma, ou sempre tivemos, uma reverência ao cinema francês, à Nouvelle Vague, a esses movimentos, mas nós não os conseguimos reproduzir porque não faz parte da nossa cultura. É outra cultura. Mas nós tentámos imitar. Ao imitar, mas só vai sempre soar a isso, vai sempre soar uma coisa que nós já vimos no outro lado melhor. Quando ter uma identidade própria no cinema português nem acho que seja importante. O que é importante será contar boas histórias, ter bons intérpretes, ter uma boas equipas técnicas, o filme ser tecnicamente bem feito, e chegar, obviamente, a um público maior. A questão é, essa crise de confiança, para mim, porque há essa separação entre o público e o artista, porque o público está associa sempre o cinema português a um cinema elitista, a um cinema para três ou quatro pessoas, mas não é todo, como é óbvio, porque nada é 100%, não é? Mas quando tu ouves falar genericamente, vem um filme português novo, o público português genericamente tem um retro, o pé está atrás, que é, espera aí, que se calhar... Mas isso também foi um bocado imposto pelo próprio público. E imposto pelo próprio cinema, porque o cinema... Imagina, vou-te dar dois exemplos, dois filmes portugueses que eu já vi este ano, os dois completamente diferentes e os dois bastante bons, que foi o do Variações, que pronto, tem aquele registro de biografia, mas que efetivamente como filme é um bom filme, e é Herdado, que também pronto, é mais uma epopeia, pronto. Nenhum dos dois tenta ser, como é que eu ia dizer, artisticamente algo diferente fora da caixa para chegar àquele público do tal nicho dos gajos à volta, todos nus, digamos assim. Mas o resultado final foi muito bom. Foi muito bom não só a nível de público, porque houve público a ver estes filmes, como o produto final são bons filmes. Portanto, eu acho que esse problema que tu dizes tem dois caminhos, que é o próprio público já estigmatizar de, é um filme português, não vou. Nem sabe com quem é, de quem é, sobre o que é. Pronto, admito que o do Variações tenha mais abertura por ser um personagem recente conhecido. Mas também às vezes... No caso da Herdade tens o facto de ter sido criado um buzz logo de início. Sim, por causa dos prémios e... Exatamente. Também tem um elenco conhecido. Está nomeado para prémios. Mas ainda então, assim, é que deve ser mesmo bom. Se tu vires o trailer, continuas a achar... isto se calhar vai ser só mais uma história. Sim, mas ouve lá. Mas deixa-me só dizer, e outra coisa que eu acho que aí entra depois a parte dos produtores artísticos, que é o facto de... Precisamente essa necessidade, tu estavas a falar de teres muitos realizadores, parece que têm necessidade de mostrar um cinema português que lá está, que não existe, se calhar, em vez de dizerem só, façam um filme, não venham para aqui criar um novo Laranja Mecânica. Mas a estigmatização não vem do ar, a estigmatização existe porque foi criada, ao longo do tempo criou-se essa imagem. E porque se errou muito e houve muito... Exatamente, e houve esse afastamento do público. Agora, eu acho que nos últimos anos... E era aquilo que o Frederico estava a dizer, tu vais ver, se o primeiro filme português que tu fores ver for o Second Life... Estás a ver? Pronto, se for um filme tem que ir lá. Mas se for um filme que não te agrada ou que tu dizes se calhar vais ficar com esta ideia, se fores ver um segundo e não gostares outra vez, claro que o mesmo acontece com o cinema americano, mas como tu tens milhões de filmes americanos e europeus e ingleses, tu dás a oportunidade ao português, como há menos variedade, mas nos últimos tu vês um ou dois e se calhar à terceira já não há menos oferta. Mas deixa-me só dizer, às vezes não é só menos variedade, porque, por exemplo, há filmes, eu estava à espera que tu dissesses um, por exemplo, que está aí, que é o Mutant Blast, português, são projetos independentes que são completamente diferentes do que estamos habituados, eles estão a tentar, agora, claramente vê-se uma diferença de qualidade, etc, porque são projetos quase independentes, não é? Também tens, por exemplo, Linhas Tortas, da Carmo Afonso, que é excelente, e que aconselho mesmo, por exemplo, são projetos que... Eu acho que falham na divulgação É isso. E depois barram, claro. Está a ver, essa divulgação que eu vinha aqui falar pegando na pergunta inicial, que é a questão de como não existe imprensa sobre isso, como não existe pessoas que destaquem isso. o que tu vais ver só nas redes sociais são os Avengers da vida, os blockbusters, sim, que é o que o público vai ver. Como não tens estes mediadores culturais que selecionam e veem, olha, se é um filme português, vou ver, vi e vou escrever um artigo sobre isto e este artigo vai chegar a mais pessoas. Não tens isso e, portanto, esses filmes que tu referiste, e como muitos outros, passam em duas salas do cinema, ninguém fala sobre eles e no final do dia, daqui a 10 anos, dizem, ah, mas o filme é muito bom. Pois, mas aquilo deu prejuízo porque ninguém o foi ver há 10 anos atrás. Mas sabes, mas o problema é que, e isso aí eu concordo com o João, que estava a dizer que é mesmo uma questão quase do próprio espírito português, é que não nos podemos esquecer que as crianças, quando nascem neste país, são pouco fomentadas para a cultura. Claro. Tipo, não há esse apelo, é difícil, de facto. Eu, por exemplo, como estava a dizer, para levar a minha filha a ver a teatro, era o domingo de manhã, acordávamos, íamos ali ao Museu de História Natural e víamos a peça lá dentro, espetacular, uma coisa diferente, ou ir para Sintra, isso tudo. Mas não há 500 mil destas. Claro. E às vezes é difícil de arranjar bilhetes, porque estava logo tudo esgotado, porque só há uma ou duas destas. Eu fui passar umas férias a Londres, só de apanhar o metro. Ao descer as escadas rolantes, tipo, ao ver no muro, apanhei para aí umas 4 ou 5 ofertas diferentes de peças de teatro, ou espetáculos musicais, seja o que for. Ou seja, voltamos ao mesmo, quer dizer, não há investimento na cultura. E isto é assim, as mentalidades só se mudam se de facto houver investimento na cultura. E investimento para quê? Para tornar a oferta melhor. Por exemplo, esse Mutant Bless, se tivesse efeitos especiais iguais aos do Matrix ou outros, era um excelente filme, porque eu vi, e posso-vos dizer, em termos de humor está lá completamente, em termos de interpretações também, não podia melhorar um bocadinho, mas está ótimo, em termos de argumento está muito fixe. Agora, claro, nota-se uma grande diferença, não é a mesma coisa, até mesmo, eu não sei se vocês conhecem um projeto que é hilariante, que eu apanhei no YouTube, que é o Feast of Jesus. Não sei se já apanhou. Não. Pá, então aconselho-vos a ver. É um projeto independente que. Um gajo que fez um filme em que basicamente Jesus Cristo é como se fosse um super-herói e o seu melhor amigo é o Judas. E tem pequenos episódios hilariantes, mas depois tu vês aquilo, está bem feito. É assim um gore, basicamente sangue a jorrar e zombies por todo lado, mas está muito giro. Isso é um projeto completamente independente. E é só dizer que se calhar isso é também um reflexo de depois, como para fazeres um filme de ficção científica, ação desse estilo, ser economicamente muito mais caro do que fazeres um filme, um drama, um romance, porque apenas não tens tantos efeitos de produção, portanto, o nosso cinema acaba por ser mais reduzido, e acabas por ter só romances ou dramas. E quando tentas fazer um filme de ação, ficção científica, uma coisa com mais ritmo, ficas sempre com essa ideia que se calhar o Frederico ficou de epá, pois isto, falta dinheiro aqui. Claro. E tu pensas, se calhar se houvesse dinheiro, como tudo o resto está lá, isto se calhar estava ao nível de um filme europeu ou até americano e, portanto, podia ser um sucesso de bilheteira e trazer pessoas. Isso não tenhas dúvidas. E o pessoal sair lá e dizer, fogo, isto é um filme português muito bom, bem feito. E assim o pessoal sai sempre, pois está a giro, mas epá, vê-se que é um filme português, que é aquele comentário típico do vê-se que é um filme português, como que diz, vê-se que é um filme que não teve dinheiro. Mas eu acho que não é só uma questão de dinheiro, e voltando um bocadinho só atrás, eu acho que tem também muito a ver que eu acho que as redes sociais e a falta de paciência e tudo ser momentâneo e tem que ser naquele momento, acho que também acaba por ser uma grande barreira para isso. Eu vou explicar porque é que eu estou a dizer isto. No sentido em que, quando tu já não tens críticos, já não tens aquelas pessoas de referência. O que tens público. Sim, mas não de uma maneira que seja massificada e que as pessoas, lá está, que não associem àquele estigma, não tens verdadeiramente nada. E o que funciona muito hoje é a lógica dos influencers, que acabam por substituir os críticos de tudo e mais alguma coisa. Mas por isso é que eu estava a dizer que tem a ver com a divulgação. Imagina, estávamos a falar do Mutant Blast. Tu viste alguma coisa nas redes sociais a passar à tua frente sobre o Mutant Blast? Eu não vi nada. Não. Eu ia pegar nisso, mas no Linhas Tortas. No Linhas Tortas tentámos. Linhas Tortas, porque eu sigo a Carmo Afonso e... Exatamente. E pronto, mas é um núcleo muito pequeno. Muito pequeno ainda. Que divulgou aquele filme. Se eu não soubesse quem vocês eram, da Carmo, tu, pá, mais algumas pessoas no Twitter, sem dúvida, eu nunca teria sabido do Linhas Tortas, que ainda não vi, infelizmente, quero ver, mas não teria sabido. E uma coisa é a Carmo Afonso estar a divulgar um trabalho dela, outra coisa é alguém credibilizado. Concordo fazer... plenamente, concordo plenamente, sem portanto, dúvida eu nenhuma. Eu concordo com o Gonçalo de... Epá, é verdade, agora aí responde-te à questão, é? Agora, porque fosse, infelizmente a Carmen Afonso não vai gostar desta resposta, mas a verdade dizer, é esta. Exato, exatamente. Claro. Já, malta, vai ser mas porquê? Porque isto, este tipo de projetos da Carmen Afonso, Mutant Play, seja o que for, são contracorrente, porque de facto não são aquilo que o público procura. E isto é aquilo que voltámos a dizer. Se não houver interesse de base, o jornalista não vai escrever porque não vai vender o seu artigo. Este é errado, é errado isto, mas a verdade é que ele faz os artigos para serem lidos. Sim, sim. Porquê? Porque infelizmente depois também escreve para um determinado jornal que o obriga a ter esses leitores, porque se não tiver leitores também não consegue vender o jornal. Isto, a lógica é essa, percebes? Agora, o que se deve fazer é desde muito cedo introduzir as crianças, e isto quase parece assim um bocado clichê, mas é verdade, é desde pequenino que eles começam a retirar essa barreira em relação aos projetos independentes, em relação a coisas mais diferentes, que possam de facto depois mais tarde tirar esse preconceito e dizer, epá, sim, vou ver este filme porque vai contar uma boa história e vou ter aquilo que eu procuro no cinema. Pronto. Mas hoje em dia é mais fácil e é mais rápido não gostar de alguma coisa do que gostar. Não dizer que não se gosta de algo do que dizer, epá, isto é bom, vamos lá ver. Porque o que nós gostamos é de sangue. Nós gostamos de ver alguém dizer, epá, isto é muito mau, não sei o quê, isto é horrível, como é que há pessoas a fazer este tipo de coisa, não sei o quê. Porque isto é chocante, está ali in your face e dá-te ali uma... ao longo do teu dia trabalhas e estás com pressões e estás com frustrações, assim, ali é quase uma forma de pois é, eu não sei, eu não vi, mas este gajo está a dizer, percebes? Sim, e é mais fácil ter o ódio do que aprender a gostar de algo. Bem, assim, antes de mais, as redes sociais têm um gravíssimo problema, todos nós já passámos por isso, que é só há sim ou não. Exato. Só há preto ou branco. Não há o intermédio. E portanto, nem a justificação do porquê. Não. Gostei sim, gostei não porquê. Sim, não há alguém tempo. Que tente dar uma opinião no meio não é perceptível. Porque e normalmente lá está a funcionar tal lei de Pouca, em vez de ser visto como, bem, deixa-me lá pensar, não, é este gajo está contra mim. Sim. Exato, sim. É pessoal, é logo só. E portanto as redes sociais nesse aspecto sim, não têm um bom papel ao nível da divulgação da cultura e disso tudo. Epá, mas eu continuo a acreditar que se o produto for bom, esse produto vai ser introduzido na rede social como forma de comunicação e de interação entre as pessoas. Dizendo, epá, já viste este filme, olha, é muito fixe, ou partilhas uma coisa e a pessoa faz retweet ou partilha no Facebook. Portanto, o problema é que para ultrapassar isso temos que ultrapassar o tal preconceito do cinema português e da cultura portuguesa. Por exemplo, eu vi nos filmes, no tal filme da Linhas Tortas, eu concordo com o João, eu também só chegou a mim porque sigo a Carmo Afonso, de resto não vi assim grande promoção do filme. Voltando um bocadinho ali à questão das agendas dos meios de comunicação social. Portanto, e das pessoas que escrevem críticas ou não. Por exemplo, projetos independentes como o caso do Fumaça. Sim. Que recentemente até ganhou o podcast do ano, o do Pods. Que é um projeto totalmente independente, já recebeu bolsas, foi financiado e está a correr bem. Achas que faria sentido numa plataforma como Fumaça... haver um espaço para cultura em vez de ser puramente sem jornalismo dúvida, de... sem dúvida, e eu vou dizer já porquê. Porque o facto da informação não estar vinculada a um financiamento faz com que nós possamos olhar para a informação e dizer, bem, esta informação à partida pode não estar influenciada por interesses e portanto será mais credível. Ora, nada melhor do que pegar nessa independência e aplicá-la à cultura. Sim. Porque de facto um projeto que seja independente não vai aparecer naturalmente nos jornais de referência, porque não dá dinheiro. Epá, voltamos ao mesmo, porque não vão divulgar isso só porque é bom, e deviam fazê-lo. Se é bom, de facto, é um meio de comunicação social divulgá-lo no jornal, então vamos fazê-lo, não vão fazer. Só vão divulgar aquilo que dá dinheiro, porque sabem que vai ter muitos views, etc. Num projeto desses, independente, podíamos ter, de facto, um espaço de independência cultural, que não estaria ligado a interesses financeiros, e podíamos dizer, é pá, sim, olha, aqui está aqui um projeto cultural que é interessante, ler aqui uma crítica, acho que sim, acho que faria todo sentido. Fumaça, fica a sugestão. Eles não ouvem, mas pronto, está certo. Aliás, um exemplo disso é, por exemplo, que eu acho que nota-se a falta de haver críticos e pessoas com uma grande credibilidade e que as pessoas digam, ah, eu gosto das críticas do A, B ou C, é o facto de, apesar de, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, os críticos estarem vinculados a certos meios, eles são conhecidos por serem o Zé ou o Manel. Ou seja, cá não existe tanto essa questão do... Sim, não há um Roger Ebert português. Percebes? E é super normal lá, apesar de... Tens o Laro Den. Pronto, exato. Não poderão parar. Tens um crítico do New Yorker, ou do Guardian, ou do Telegraph, eles são conhecidos não por escrever, até porque às vezes escrevem para N publicações, são conhecidos por serem o Zé ou o Manel. E, portanto, tu é precisamente essa questão. E aqui, tu sabes, é o crítico ou do Público ou do Expresso, mas nem sabes se é A ou B ou aquilo, é assim um bocado... Porque são tão poucos e têm tão pouco essa dinamização. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês seguem o Rogério Casanova, que escreve. Sim, sim, sim. Pá, eu adoro tudo o que ele escreve. Sim, mas isso também é porque ele escreve muito, muito bem. Ele escreve muito, muito bem e escreve com sentido de humor. Quem me dera ter esse sentido de humor, a sério. Adoro tudo o que ele escreve. Adoro a demanda dele e a luta dele com os isqueiros. Sim, pronto. Acho que é qualquer coisa. Pronto. Mas isso para dizer o quê? Para dizer que talento, de facto, não falta. Claro. Ou seja, há jornalistas que, se quisesse, faziam isso com uma perna às costas. Pronto. Agora, de facto, o que é que ele faz? Ele pega, se calhar, em críticas de telenovelas, por exemplo, que tem um lado humorístico muito melhor do que pegar e fazer uma crítica do filme Linhas Tortas. Vendo o estilo dele, acho difícil que ele pudesse fazer uma crítica dessas e que ficasse igual à forma como ele escreve. Portanto, Sim, mas se calhar o Casanova faz mais críticas a fazer pouco de... Exatamente, é humor, são críticas humorísticas. Sim, portanto, e ele tenta pegar naquilo que é o socialmente e culturalmente aceitável, no caso das telenovelas, com todo o mérito que tem, claro, pronto, sendo a partir de uma coisa que ele não gosta. Sim, sim, sim, exatamente. Portanto, o Linhas Tortas seria um filme que ele provavelmente gostaria, não sei se viu ou não. Não, o que eu digo é, ele... Portanto, é mais difícil fazer uma crítica. Mas ele não tem vontade, porque sabe que não vai ser lido, essa é que é a questão. Ele sabe que, ele sabe que tem talento, ele sabe que sabe fazer rir, ele sabe que sabe escrever muito bem, mas sabe que para poder fazer rir também tem que pegar num tema que as pessoas gostem. Claro. Pá, essa é que é a questão. Por exemplo, tu falaste na questão do Público, eu acho que o Público, por exemplo, no caso português, eu normalmente leio as críticas para poder depois dizer mal, e que eles de facto dão pouca divulgação. Por exemplo, ninguém falou do Milton Bless no Público, nem aparece lá nas críticas. E depois eles têm outra coisa, que é, ao tentarem lutar contra os blockbusters e tudo o que é cinema mais comercial, tornam-se tanto de nicho que ultrapassam a barreira do isto já nem se percebe nada. Cultura, né? Tu lês uma crítica de um filme, é pá, tipo do Le Mans, que eu fui ver agora do Bale e o Matt Damon. Pronto, é um filme bastante bom, um filme tipicamente americano. Pá, eles falam daquilo como se aquilo fosse uma metáfora de Deus com uma maçã e um copo. Isso, tipo, o quê? Não se percebe nada do que eles estão para ali dizer. Para depois darem uma estrela, claro, mas, ou seja, tentam ser tão eruditos que são demasiado eruditos, ou seja, parece que hoje em dia tens a crítica do Público, que é super erudita. Mas acabam por cair no ridículo também. É isso, olha, e mesmo uma pessoa que acompanha cinema e que gosta de cultura e que, ou seja, um público já mais instruído e mais que acompanhe, para aquilo continua a ser uma barreira e completamente estranha, e portanto, ou tens isto, ou tens depois as redes sociais, e onde é que está aqui o meio termo de Público normal, falha um bocado, falta um bocado. Deixa-me só dizer uma coisa rápida, é só porque o meu pai conta-me uma história engraçada, que é, ele aqui em Portugal havia muito o cinema francês, não é? Como estavas a dizer, e então ele e a minha mãe foram ver um filme do André Téchiné, pá, e às tantas, tipo, o meu pai saiu de lá do filme e não percebeu nada, e disse pá, não consegui perceber nada e tal, tipo, depois leram críticas no jornal, pá, fabuloso, isto é uma coisa inacreditável, tipo, incrível, este realizador, não sei o que mais. Passado uns anos, o André Téchiné escreveu sobre o filme e disse que tinha feito de propósito aquilo, sem nexo nenhum, para confundir os críticos, porque já estava farto dessas críticas pseudo-intelectuais que não apanhavam nada do que ele queria dizer no filme e que criavam raciocínios que ele nunca tinha tido em relação a um determinado filme. Pronto, era só isso, desculpa. Eu só queria dizer uma coisa rápida, que eu acho que em Portugal há uma lógica muito canibalista da coisa. Ou seja, nós estávamos aqui a falar do público e de como eles estão numa demanda contra tudo o que é blockbuster, e depois quando há tentativas portuguesas de fazer coisas diferentes, mas que roçam um pouco ao blockbuster, vá, uhum. ou vá à parte da ação, à parte dos efeitos especiais, eles próprios cortam logo as pernas a esses projetos. É, também é verdade, sim. E eu acho que nós somos muito maus connosco. Sim, sim, concordo plenamente com o que estás a dizer, sim. Tratamos muito mal logo, estamos sempre a condicionar qualquer tentativa que exista de quebrar esse molde. E eu acho que esse, para mim, é o problema essencial desta equação toda, é que nós tratamos muito mal, logo, temos sempre um standard que não existe, porque nós vamos ver um filme e dizemos, epá, ok, mas isto não é um Avengers. Sim, é verdade. Mas é verdade. O blockbuster, ou o cinema americano mais comercial, é o papão. É o papão que toda a gente quer, toda a gente quer, mas ao mesmo tempo, não, mas isto é cinema de pastilha elástica, este é cinema desinteressante, isto é para veres e deitares fora e não sei o quê. Eu vi uma entrevista do João Botelho há uns anos na televisão, foi para aí 20 minutos, em que ele, João Botelho é uma rant, pá, de 20 minutos, ele uhum. a falar, aquilo é quase uma stream of consciousness dele a disparar para todo lado. Acho que é com o Pedro Mexia e com o outro, não me lembro agora, pronto, e falam sobre o cinema português, e eles fazem-lhe perguntas, a picá-lo, né, naturalmente, sobre o cinema português, e porque é que as pessoas não vão ver os filmes portugueses, isso aqui. E ele é tão picado que depois solta o João Botelho, e ele começa a dizer coisas como, o cinema americano, as pessoas querem ir ao cinema para comer pipocas e para ver sumos, e não sei o quê, e depois do momento passa para o Spielberg, começa a dizer, o Spielberg tem um filme bom, e fez o Tubarão, não sei o quê, e tu começas a ligar as coisas e estás completamente, e chega uma altura que ele diz, para mim um filme bom é 3 horas de um homem debaixo de uma árvore. E para mim é assim, o filme tem que existir. Verdade, o filme tem que existir. Agora, os outros, a ideia que ele generaliza sobre o cinema americano, que é tão bicho-papão, que é o blockbuster, que é as pipocas, que é a Coca-Cola, a ideia é profundamente errada, porque isto é uma generalização de alguém que sabe muito sobre cinema, que está a pegar no cinema americano, porque lá está, é o que faz dinheiro, é o que é conhecido por toda a gente, é o que toda a gente vê, e está a dizer isto cá em Portugal nem pensar. E isto para mim faz-me, causa-me, é como o Tarantino no outro dia perguntaram-lhe isso, tu quando vais ao cinema como é que é? Esperando dele uma resposta quase, uma coisa ritual, ele senta-se, mete a mão pelo queixo para ver o filme, ele diz, não, eu quando vou ao cinema faço uma ou duas coisas, ou compro pipocas ou compro Coca-Cola, não vejo nenhum filme sem uma das coisas. E é tipo, ai meu Deus, o que é que ele foi dizer? Não! O cinema também tem que entreter. O cinema não é só uma forma de arte intelectual, também tem que entreter. Se puder fazer as duas, no mesmo filme é fantástico. Mas só fizer uma das duas é ótimo. E eu acho, é inacreditável como é que nós ainda pensamos assim cá em Portugal, de maneira geral, e vemos que o nosso cinema não devia ser isto. Porquê é que não devia ser isto? Porquê é que não pode entreter como... A falta de compromisso, a falta de... Quando eu digo compromisso é, não há um meio termo, as pessoas não conseguem conciliar a parte de ter substância e conteúdo, mas também ter uma parte de ser mais abrangente para outros públicos. Exato. E eu acho que essa falta de compromisso dos dois lados da equação leva ao problema que nós estamos a falar. É combatendo. Sim. Toma lá uma. Avengers, toma lá uma estrela. Está bem, mas é sério, mas o filme vale mesmo uma estrela. Mas repara uma coisa, eu voltando à minha experiência em França. Eu não, já não me lembro se falei, né, aqui na história da cadeia dos cinemas Utopia, não sei se esqueci, falei, pronto. A vantagem desses cinemas é esta. Não explicaste como é que funcionavam. Falaste, mas no fundo são projetos independentes, deve haver para aí uns 4 cinemas na França inteira, há um em Avignon, onde há muitos estudantes que vão e têm uma oferta muito variada de filmes independentes. Mas lá está, e aí é que eu vou de encontrar o que tu estavas a dizer. É que eles foram espertos o suficiente para não bipolarizar, como nós estamos a fazer, o cinema, que é o cinema com a sétima arte, que é só para algumas pessoas, e o cinema pipoca, que é o cinema para todos. Eles foram espertos e agora, o que está aqui em causa é selecionar bem os filmes, porque nesses cinemas, para além dos filmes filmes do Uzbequistão, por exemplo, que é espetacular, um filme que é o Luna Papa, não sei se já viram, vale a pena, que é de um realizador do Uzbequistão e que lá está, é o mesmo estilo do Gato Preto, Gato Branco, pouco menos acessível em termos de em termos comerciais, pouca gente conhece. Mas depois tinhas lá os filmes nomeados para o Oscar, também, por exemplo. E cada um, as pessoas não gostam é de sentir que estão a ser arrastadas por uma determinada coisa, que é, epá, se tu fores ao King vais ter que ver um filme, vais ter que ver um filme pseudo e que não vais perceber nada. Não, não tem que ser assim. Tipo, tem a ver com a seleção da qualidade e aqui não há tanto isso. Eu vou sair 2 segundos do cinema só para dar um bom nós, exemplo. Nós devíamos sair um bocadinho do cinema então, também. Eu vou dar um exemplo que, pronto, é um exemplo caseiro, entre aspas, mas que para mim encapsula aquilo que o Fred está a dizer. No Barreiro nós temos o Outfest. E o Outfest para mim faz uma coisa muito interessante, que é exatamente pega nos bons exemplos de estilos que à primeira vista são, não são fáceis de entrar. Uhum. No, um espectador vai sempre lá, nunca sabe bem o que vai ouvir. Vai à descoberta. Vai à descoberta. É. E tu depois sais de lá e ficas, epá, isto é muito bom. Mas quando tu tentas descrever o que é uma mistura de jazz com outro estilo completamente fora, uhum, que se tu à partida só visses a descrição, dizias, não. Pois. E ali, como é bem escolhido, tu vais lá e ficas, epá, olha, se calhar vou querer ouvir mais coisas deste género. E ainda bem que falaste no exemplo do Barreiro, depois tens no outro polo o caso do Barreiro Rocks, que, por falta de dinheiro, teve de acabar. Sim. E portanto... E era um dos melhores festivais de rock. E que era um dos melhores festivais de rock e houve um público gigante que ficou tipo, mas vão acabar? Como assim vão acabar? Yeah, vamos acabar porque não há investimento. Pois. Porque o festival, para crescer, para não ser sempre todos os anos a mesma coisa, e nesse aspecto eu acho que bem, até porque é aquela história de não há pão para malucos, e portanto as pessoas estão a ter trabalho com uma coisa, e notou-se, se sentiram que não havia mais meios para crescer, porque mais uma vez não houve esse apoio, que é, ok, a cidade neste caso tem 2 festivais internacionais, trazem público fora do Barreiro e até fora do país, bora lá investir neles, coisa que não acontece assim tanto, como foi o reflexo de um deles ter de acabar. Felizmente o Outfest não acabou ainda. Eu acho que em relação ao Outfest, só para dar um exemplo, eles trazem pessoas com nomes muito conceituados e é aquela coisa do cherry picking, uhum, como é tão bem escolhido, eu acho que isso é uma das chaves para desbloquear a equação, que é quando tu estás a tentar abrir, tu tens um bom programador. E teres um bom programador é meio caminho andado para depois conseguires massificar estilos alternativos. E, por exemplo, nós vamos ao Outfest já há muitos anos, mas nós íamos, e agora isto vai ser um bocado hipster, mas nós íamos quando não era cool ir, quando não era um evento social. E tornou-se um evento social porque... Lá está, as coisas foram bem escolhidas e começou a chamar mais pessoas. Eu dou sempre o exemplo de um conceito numa igreja. Há uma igreja no há várias igrejas no Barreiro, mas há uma igreja, a Igreja de Santa Maria, em que eles decidiram um conceito, já não me lembro bem, acho que era um produtor francês, uma coisa assim mais para o eletrónico, uma coisa pesada. Estavam com um coro do Barreiro e estavam velhinhas. E aquilo estava com um som extremamente forte e pesado, que era e a adorar o concerto. Era como André? É? Era como o som? Como é que era? Estou quase lá, André. Não, mas isto para mim foi muito curioso, como, pá, eu nunca esperava ver, primeiro, aquilo acontecendo numa igreja, segundo, estar pá, pessoas com mais idade a ver aquilo e a gostar. Uhum. Podiam estar a ver e a não gostar. Mas adoraram, mas era aquela barreira inicial, uhum, uhum, de que, apresentado assim fora do contexto, as pessoas iam dizer que não. Mas bem escolhido, bem planeado, bem programado, uhum, abre a cabeça. E no Barreiro, hoje em dia, já é uma coisa para todos os grupos etários, ir a um festival de música alternativa como o Outfest, que é uma coisa completamente fora, no sentido em que são estilos que tu nunca ouves falar fora, não ouves numa rádio, não ouves, a não ser em, vá, em ZDBs ou por aí fora. Mas para mim é sempre um... Mas a música em Portugal acaba por ser talvez a nossa maior exportação artística. Nós ainda assim conseguimos... Já temos um género que é nosso, para todos os efeitos, sim, não é? Sim. Mas além disso temos nomes que já arrebentaram um bocado, já saíram, já fizeram coisas, pelo menos no panorama europeu. Não falo no americano, que é mais difícil, mas no panorama europeu... Nelly Furtado. Sim, também. Não, mas os Dead Combo, que pronto, agora... Shawn Mendes. Os Dead Combo, o próprio... Epá. Há nomes que... Mas Dead Combo é espetacular. É fantástico. Eu sou amigo do Todd Trips, porque ele tem uma ligação lá com a família da minha namorada. É. E então, pronto, é um tipo impecável mesmo, super simples. É e é genial mesmo, genial. Agora, eu vou só dizer uma coisa, vou fazer de boomer agora. Ok, boomer. Tenho 42 anos. Epá, e há coisas que me fascinam mesmo na evolução da tecnologia, porque pá, a verdade é esta, quando tinha 15 anos, 16 anos, onde é que eu ia buscar a música? Era na MTV e pronto, e tipo rádio e basicamente gravar cassetes, pronto. E agora, com a história do YouTube, eu adoro hip-hop, é a área que eu mais gosto. Olá! Podemos então confessar. Mas das coisas que eu gosto mesmo é poder apanhar projetos independentes, por exemplo, de rap crioulo, por exemplo, que são coisas completamente no YouTube. E vocês ficavam fascinados com a qualidade dos vídeos que eles fazem e com a qualidade da música, não só do som que é produzido, como a própria música de hip-hop. Por exemplo, há uns projetos que é a Katana Produções, que tem a ver com a OVM, por exemplo, pá, que é absolutamente espetacular. Vocês, se forem ver a qualidade do vídeo, a forma como aquilo está filmado, pá, é mesmo, vale a pena. E eu nunca teria tido acesso a isso, se não existisse esta forma deles poderem expor os seus projetos através de uma forma que se calhar a verdade é esta, é muito ingrato para eles, porque eles estão a fazer um produto muito bom, de uma qualidade excelente, que não é nada, mais uma vez, não é nada divulgado a não ser no circuito underground de pessoas que partilham nas redes sociais, etc. Sim, mas ao mesmo tempo estamos a falar de uma dualidade, e no sentido em que estávamos mais a focarmos no Facebook, no Twitter. E eu acho que nesse aspecto o YouTube tem uma é uma melhor ferramenta, vá, para divulgar conteúdos, e tu estavas a pegar no exemplo do rap em crioulo e por aí fora. Eu, tenho alguns amigos meus que às vezes dizem, conheço aquele gajo, não sei quem, não sei o que mais. Eu, mas tem 300 mil views e não sei o que, e mas eles são do Val da Moreira e não sei o que, e gravam tudo. E quando tu vais ver, aquilo tem muita following, tu nunca ouviste falar deles, tem boa produção, tem os vídeos, tudo muito bem feito, e é uma coisa bastante, bastante interessante, e eu acho que é um modelo que deve ser mais replicado e que é positivo, que aí acho que já não há tantas barreiras como há na barreira Twitter, na barreira Instagram, na barreira Facebook. Sim, percebes? Porque eu acho que, como não são coisas, são coisas que implicam reter a tua atenção durante mais tempo, pelo menos 4 minutos, em média, enquanto no Twitter é 140 caracteres ou 280, ali há uma janela maior, também permite abrir um pouco mais espaço para esses tipos de cultura respirarem um pouco mais e se propagarem, diria eu. É verdade e não é tão verdade assim, porque a questão é, por exemplo, falando deste rap crioulo, havia um rapper que eu adorava, que morreu infelizmente, que é o Puto G, não sei se conheces, que fazia parte desse projeto do COVM, e eles têm uma página de Facebook, por exemplo, só que aquilo não é dinamizado, porque lá está, aquilo é uma coisa underground, a verdade é essa, eles têm, é uma coisa lá deles, do bairro deles e não sei o quê, e depois não têm o lado comercial para poder promover a música deles. O que não deixa de ser não ter o reconhecimento do público, porque depois vais ver as músicas dele no YouTube e tem não sei quantos mil views e tudo, comentários a dizer muito bem, isto é que é e não sei o quê. Só que lá está, o mercado das editoras aqui querem coisas mainstream. O próprio Valete, que há muitos anos era um rapper underground, também já entrou por esse caminho. Bastante. É pá, infelizmente nós temos todos de pagar contas, essa é que é a questão. Sim. E viver só da arte é difícil. Mas já mesmo dentro da música, há nomes em Portugal, nós também não somos, às vezes não somos bons connosco, porque há nomes em Portugal que são objetivamente bons artistas, independentemente de agora a opinião pessoal, mas são bons artistas, o David Fonseca, por exemplo. Sim, sim, sim. O David Fonseca, quando começou com o Chance For e depois da Sol, levou na cabeça porque estava a cantar em inglês, ah, quem é que agora, sim, tem a mania, sim, agora, sim, vai, sim, cantar em inglês, porque não cantas em português, tens vergonha, não sei o quê. Não, ele também, a ideia também é exportar, a ideia também é conseguir chegar a outros públicos com a língua os portuguesa, não jogar para spell, a ou seja, mas nós, a nossa ideia foi logo, ah, mas porquê, mas como é que ele tem que cantar em português? Não! Sim, mas se fosse em português havia, de certeza, que ia haver gente a dizer, ah, mas a música em português não fica tão bem. Exato, não nós criticamos, é uma, tu não consegues ganhar, porque é um constante estado de insatisfação. E é incrível como é que o mercado europeu, onde os Municipal são menos ouvidos, é no seu. Porque, sim, enquanto que os Municipal, não desfazendo, tocam na Festa do Barreiro, uhum, boa, ainda bem, convidem para o ano, gostei, uhum, é de borla. Mas eu, quando fiz Erasmus na Polónia, o maior festival de metal da Polónia, que é em Varsóvia, no primeiro dia era encabeçado pelos Municipal. E aquilo esgotou, e lá os Municipal são tipo, estão ao nível dos Metallica, se for preciso, pronto. Uma dimensão mesmo de internacional máxima. Mas cá ninguém quer saber. Cá ninguém quer saber porque é os Municipal e aquilo é metal e é barulho e cantam em inglês e aquilo é música do demónio. Pronto, é, sim, um bocado. É mas depois toda a gente gosta dos Metallica. E tiveste, sim, e dos Iron Maiden. Tiveste o exemplo, e infelizmente já não existem, mas tinhas o exemplo dos Buraca a certa altura. Uhum. Que... Mas os Buraca exportaram-se, conseguiram sair. Sim, sim. Os que... Buraca ainda assim conseguiram equilibrar. Claro que tinha muito mais exposição lá fora do que cá. Mas a dada altura cá, depois explodiram. Sim, é também. Sim, mas continuaram depois a ter carreira lá mais lá fora mais do que aqui, porque exatamente, eles na cena em Londres, epá, aquilo era uma cena mega hipster, gostar de Buraca, uhum, e de Batida, uhum, e depois, uhum, de outras coisas, e epá, eu acho que na música estamos um pouco mais bem safos, porque é isso, acho que exatamente, a maneira... Ah, man, é assim, o DJ Télio... É pá, tem um, sim, sucesso do caraças na Holanda, é pá, eu não entendo, olha, honestamente não entendo. Pronto, mas cá ainda assim não é, agora já é um bocadinho, sim, mais conhecido, mas não era. É. E isso, e tu pegaste no exemplo perfeito. Sim, dito que ela é perfeito. É. Não. Onde a conversa ia chegar? Não, eu tinha uma música na altura e pá, tu não ouvias falar dele, pensavas que era só aquilo. Pá, é, sou um gajo do Val da Moreira. Sim, e eu conhecia, e uma vez atendi ele num estabelecimento onde trabalhei, não o conhecia, e vieram-se para mim, epá, tu não sabes o dinheiro que este gajo faz, o gajo vai para a Holanda, o gajo vai para a Suíça, vai para o Luxemburgo, e cobra tipo N€1000 por concerto. É. Tipo, a sério? Pois, nós cá temos, por exemplo, temos o Tony Carreira, que, por exemplo, cobra 1 milhão para fazer o piquenique no Continente da Liberdade. É, sim. Né? Epá, porque lá está, são coisas que fazem vender, enquanto que o resto, e não nos podemos esquecer que nós cá temos temos valores, em termos de dinheiro, muito baixos quando são pagos os espetáculos, etc. Sim, sim. Enquanto lá fora... Ah, se for à borla então ainda é melhor. Se for à borla então é ótimo. Enquanto lá fora, epá, eles têm mais dinheiro e podem, há logo uma diferença enorme. Isto faz-me lembrar aqueles, os portugueses que vão trabalhar para a Suíça, trabalham de sol a sol, e depois mandam tipo 2000 € para cá, e estão a trabalhar num hotel, a limpar se calhar os quartos, etc. É, sim, tal coisa, esta clivagem, agora o meu lado político, esta clivagem das classes, vai-se agravar cada vez mais, porque nós vivemos num mercado globalizado. Exato. E, portanto, esta coisa de tudo vem para cá, qualquer estrangeiro da Europa tem um ordenado superior ao nosso. Portanto, vem cá passar férias, é o rei. Sim. Isto é a verdade, e isto vai-se agravar cada vez mais, a todos os níveis. Mas aí também há uma questão, eu diria que também cultural, cá em Portugal, de... Ah, és músico? Epá, então anda lá tocar ao meu, sim, bar, sim, faz, sim, essa bordinha, tens exposição, não é? Portanto, a gente faz a coisa assim desse género. Acho que agora já tem menos vergonha. Ainda há? Ainda há. Eu não sei, tinha ideia que já... Tu tocaste aí. Porque depois, não te esqueças de uma coisa, João, é que se quem fizer isso, como já há muitas piadas que circulam, sim, na net... É logo a primeira coisa, é print screen das mensagens e dizer, olha-me, claro, este gajo, claro, aqui a... Esse é o lado bom da net. Mas é o lado bom da net. E é maravilhoso porque ainda assim há malta que tenta fazer estas trafolhices que não tem noção. Pois, e é apanhado, exatamente. Que isto acontece. Sim. Pá, sim, nesse caso a internet funciona maravilhosamente. Frederico, tu tocaste em dois pontos interessantes. O primeiro, e de passagem, é aquela parte do vir cá para Portugal e viver que nem um rei. Eu já vi casos, in loco, de pessoas que vêm para cá com o salário do seu país de origem e vivem cá, que vivem como reis, e a partir do momento, e gostam muito disto, e a partir do momento em que começam a ganhar o ordenado português, ficam, é pá. Se é fondando. Claro, obviamente. Foi engraçado e tal, foi muito bom, e pronto. E dar um último exemplo em relação a talentos. Por exemplo, os Madre de Deus e a própria Dulce Pontes são nomes que tu já não ouves falar. Estás muito. Estás a citar Sam da Kid. Exato. Não, seu poeta de cara a olho. Não. São nomes que tu não ouves falar muito em Portugal, mas que lá fora ainda têm um reconhecimento e são postos num pedestal dentro do género em questão, bastante grande. Especial... Madre de Deus não concorda. Eu aí discordo de ti. Eu acho que tanto Madre de Deus como Dulce Pontes, cá, diz... O quê? Madre de Deus e Dulce Pontes? Sim, é muito bom mesmo. Mas não conhecem quer dizer três músicas. Mas ninguém ouve. Sim, exato. Cá ninguém ouve. Mas são símbolos. Pontes, atenção, também teve uma grande promoção porque a banda sonora entrou no filme A Raiz do Medo. Sim, sim. E trabalhou com o Morricone. Não podemos esquecer que isso depois tem uma amplificação enorme. Mas ela continua... Eu estou a falar a nível local. Concordo, cá não. Cá, sim, é fixe. Pouca gente ouve, não. Mas são nomes que muitos deles acabaram por se radicar lá fora. E um bocado o caso de tens Dulce Pontes. Tens um terceiro exemplo, que mais dentro do rock, que eu não sei se sinceramente ele está a pensar se quer fazer carreira cá, porque já está tão o Legendary Tiger Man. Inclusive gravou o último álbum no Rancho de La Luna. Sim, sim. O gajo, ele, eu acho que ele já está noutra onda completamente. Já cantava em inglês, mas, né? Mas conseguiu lançar-se cá, ainda assim. Mas depois foi a vida dele. Sim, claro, está bem. Porque cá não tinha, se calhar, aquilo que ele queria ter em termos de receptividade, mesmo com os Reagan. Os Reagan. O que o Frederico estava a dizer é que se calhar cá ele ganha em 5 concertos, em Espanha basta um. Sim, epá, sim. Eu vou-vos dar um exemplo que é exatamente isso que estamos a falar, que é. O meu primo, há uns anos, ele fazia rap, pronto, e era o Júnior, e ganhou o concurso TMN Garage Sessions. E fazia parte do prémio assinar um contrato com a EMI. E eu fui o advogado da banda, basicamente, e vai analisar o contrato e não sei o quê. Epá, e às tantas eles gravaram um álbum, que se chama Geração na Sua. Epá, acho que é espetacular, tem umas letras muito fixas, portanto, tem bom conteúdo. O que é que aconteceu? A própria EMI, portanto, que é uma editora, ele foi tocar ao Festival do Sudoeste e teve uma boa exposição e não sei o quê. A própria EMI não fazia promoção absolutamente nenhuma da banda. Zero. Nada. Simplesmente o que lhes garantiu pelo contrato foi vamos colocar X CDs na FNAC e nos pontos de distribuição e mais nada. Conclusão, meu primo, com isto ganhou pai, 20 euros. Percebes? Isto não é, isto há aqui uma cultura mesmo que falha ao nível das próprias editoras, porque já na altura não havia tantas redes sociais e não houvesse aposta sequer de divulgação, portanto não funciona, quer dizer, há aqui, e era um projeto português, era um projeto que podia ser bem divulgado, mas nada, não fizeram nada. E eu vou outra vez à pequenez, ou elemento pequenez da coisa, aqui funciona muito por cliques, por grupos. Ou seja, nunca há uma visão global, nunca há uma estratégia, mas sim pequenos grupos que vão monopolizando nichos, ou se calhar não tão nichos, mas segmentos, em que cada um vive no seu mundo e nunca há interação. E eu acho que isso também condiciona muito depois haver uma expansão que isso existe, porque há muito depois a questão dos festivais de verão, dos promotores, em que depois já se sabe que quem é agenciado por este são as mesmas 30 bandas que vão aos 4 festivais, não sei o quê. Pronto, e essa pequenez, para mim, essa falta de visão, é que depois também condiciona muito aquilo que tu, o exemplo que tu estavas a dar, que depois acabas com 20 euros. Epá, sim, se não estás no esquema... Sim, mas houve lá, mas também há um exemplo, de vez em quando há exemplos giros. Não, também, vocês conhecem o... o Bons Sons, acho que é Bons Sons. Sim, sim, sim, sim, é um festival exclusivo de música portuguesa. Sim. Que ao início... Mas isso é um exemplo. Sim, em... sim, certo, mas é um exemplo. E não, sim, com a nossa dimensão é fantástico. Mas ao início levaram também. Porque, ah, não sei, mas porquê? Mas porquê só português? Mas porquê que outras bandas não podem participar? Não, é um festival que tem este parâmetro, esta condição. Queremos mostrar bandas, artistas portugueses e queremos dar-lhes um palco. É fantástico. Isso é uma excelente medida. Sim, sim. E já vai em, acho que, duas ou três edições. E a própria rádio, a própria Antena 3 também passa muita música portuguesa. E eu acho que tem uma qualidade espetacular. Sim, e eles incentivam, eles permitem que os artistas próprios cresçam e dão-lhes a exposição que lhes permite depois tentar fazer mais coisas. Nós somos o país do Baby Steps. É, tudo as coisas demoram muito tempo a acontecer. Eventualmente podem acontecer, mas demoram muito tempo. Eu agora queria passar para outra vertente da cultura que eu acho que ainda está mais atrasada do que o cinema e a música. Portanto, tu no cinema, se não tiveres o apoio da máquina, consegues ir metendo no YouTube. Sim. E se tiveres alguma sorte e fazer uma boa divulgação, safas-te. Com a música, Famia Rose. Diz? Não, Famia Rose. Começou a ser conhecida. Anna Free. Hã? Anna Free? Não, Famia Rose. Começou a ser... Obrigado, André. Ou a Mia Rose ou a Ana Free. Começou a ser conhecida no YouTube. Acho que foi... Sim, um... sim, então, não interessa. Pois, pronto. No caso da literatura, isso não é assim tão fácil. Não é? E pegando naquilo que tu, Fred, disseste sobre as editoras, é complicado. Eu e o Diogo estamos agora a lançar um livro. Comprem. Comprem, sim, por favor. E, de facto, as condições que as várias editoras que contactámos nos propuseram são muito, muito desvantajosas. Muito mesmo, muito mesmo. Para já, eu posso dizer, o autor ter de pagar e assumir uma parte do risco. É mais grave do que isso, João, porque eu tenho um exemplo do caso em que foi a editora que veio ter connosco, no caso do Jovem Conservador, para lançarmos o livro. Como sabem, nós escrevemos o livro do Jovem Conservador, a Era do Doutor, comprem-no, adquiram-no, que nós precisamos, porque de facto o contrato não é nada de especial, e aí nada de especial não, é péssimo, portanto, nem sequer tem qualquer rentabilidade, e aí não há risco sequer do autor. Ou seja, o que aconteceu foi que as editoras também se baseiam muito em projetos que são, como o caso da música que fazem, bandas que fazem músicas de verão, fazem uma música de verão, depois a banda dura 6 meses, rende o que teve a render e depois deitam-na fora. Gastar o dinheiro. Aqui também há muito esses casos e, por exemplo, não é por nada que na altura do Natal aparecem sempre livros de influencers. As minhas melhores receitas do ante, vou fazer... Sim, custa já livros de tudo. Pronto. Porquê? Porque são coisas que têm um espaço de rentabilidade muito curto, pois o interesse desaparece e as editoras querem puxar ao máximo, pronto. E eu acho que foi o que aconteceu com o Jovem Conservador. Eles quiseram pegar na altura em que o projeto estava no topo e estava a ser falado nas notícias e nós tínhamos contacto com os políticos. Isso e coincidiu tudo isso. com a remoção. Isso coincidiu com a remoção no Facebook, não é? Sim, não, isso foi antes. A remoção do Facebook foi depois. Isso já, já o livro já estava à venda. Mas até mesmo esse tipo de coisas, a página foi bloqueada por um grupo de grunhos neonazis. Sim, sim, sim, sim. E eu fiz os recursos para o Facebook, conseguimos desbloqueá-la. Mas mesmo isso, fomos nós que usámos isso como forma de promoção do livro. Sim, claro. A editora é que devia ter pegado nesse tipo de coisas e, pá, qualquer coisa utilizar. Pronto. Isto para dizer o quê? Que é que concordo plenamente contigo. Ou seja, ou és um José Rodrigues Santos, que vendes 100 mil exemplares. Ou um Gustavo Santos. E aí tens rentabilidade. E, epá, isso é a galinha dos ovos de ouro para uma editora. Ou então os livros são todos estrangeiros. Ou então tu tens ótimos autores portugueses. Que é o nosso caso. Que já que começam a entrar e já se sabe que vão vender muito. E aí então as editoras... Então não é mas achas que o que acontece com os livros também é um bocado o que acontece com o cinema, que é, se for um autor consagrado, americano, vivo, os portugueses querem ler, mas se for o mesmo autor português... Concordo. Olha, isso aconteceu com a história da Guerra dos Tronos. A editora que lançou o nosso livro foi a primeira... Saída de emergência. Foi a primeira a pegar, né, no fenómeno da Guerra dos Tronos, sabendo que aquilo ia explodir. Sim, sim. que é uma, pronto, tem uma visionária nesse aspecto, sim. E noutros. E ela de facto conseguiu ter essa visão de futuro, de pensar, isto vai ser uma coisa que vai explodir, vou pegar nisto, vou promover. Isso é bom até, não tenho nada contra isso, pelo contrário. Agora, os pequenos projetos é que ficam de parte e é muito complicado. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, meu pai escreveu um livro e nem sequer se deu ao trabalho de ir a uma editora, ou seja o que for, porque não lhe apeteceu. Então o que é que ele fez? Comprou tipo 100 exemplares para imprimir e deu aos amigos, por exemplo, que ficou para nós, pronto, um projeto entre nós. É uma pena, porque o livro é giríssimo, tem uma história engraçada, mas pronto, lá está, não é comercial, voltamos ao mesmo, não é? Sim. Mas lá está, no caso da literatura, ou és um autor consagrado, ou és um influencer e tens um livro de receitas, ou tens biografias históricas, de personalidades históricas. Ou fazes reedições do Fernando Pessoa e dos Lusíadas e traduz para vários países. Pronto. Mas atenção, mas calma, por exemplo, ou és humorista. mas aí, por exemplo, às vezes também estamos sempre a cascar, e eu agora estou-me a lembrar de um projeto muito a giro, que é uma banda desenhada do Fernando Pessoa. Sim, sim, já sei. A secreta do Fernando Pessoa, que eu ofereci ao meu filho. E que... Santa Fixa. Está muito a giro, está um projeto muito a giro, português, tipo, pegou naquilo de uma maneira diferente, como se eu fosse um agente secreto, assim, de uma ordem que visa combater o mal, isso, estão ideias engraçadas. E aí, mesmo assim, conseguiu penetrar no mercado e, olha, conseguiu pelo menos divulgar o seu projeto. Uhum. Eu acho que no caso da literatura, para mim, ainda é mais perverso do que os outros meios que nós falamos, porque na literatura... é muito, é ainda mais fácil criar conteúdo. O que é que isto quer dizer? Eu vou explicar o que é que eu estou a dizer. Hoje em dia tu podes dizer, este é o livro do Manuel Fernandes, e tu tens um macaco com uma máquina de escrever, põe umas coisas e é conteúdo rápido, simples de criar e que não tem qualquer tipo de, como é que eu ia dizer? Valor artístico. Não, e uma editora não gasta muito dinheiro numa coisa daquelas, percebes? Sem dúvida. É uma coisa extremamente genérica, está ali, tem a imagem e o custo versus a rentabilidade, eles têm uma margem incrível de lucro. Logo, não existe muito espaço para depois tu criares e desenvolveres novos autores, porque se tu sabes que consegues meter uma série de banalidades num livro... e depois metes a cara de um gajo e vende, porque é que tu vais estar a perder tempo? Olha, é assim, escusavas de atacar o Chagas Freitas dessa forma, não é? Sorry. Mas isso é um ótimo exemplo. Quero dizer uma coisa sobre o Chagas Freitas, esse meu grande amigo e amigo do Jovem Conservador de Direita. Okay. Mas pronto, o exemplo para mim é mais perverso nesse sentido, porque nos outros ainda existem maneiras de ir contornando. Agora, na literatura, depois para tu... ou ficas naquele nicho e depois aquele nicho, há alguém naquele nicho que consegue espalhar a mensagem, ou então era o exemplo que tu estavas a dar, infelizmente, do teu pai. O teu pai faz um livro, não se dá para chatear e publica só para os amigos. Eu também conheço pessoas assim, que são pessoas que escrevem muito bem, têm coisas importantes para dizer, mas depois olham para as coisas, fazem uma edição de 150, vendem para os amigos, fazem um evento... numa sociedade qualquer e fica ali. E é muito difícil, e eu acho que em Portugal tens poucos exemplos de autores que consigam mesmo depois conseguir quebrar o molde. Vingar. Eu ia dar um bom exemplo desse da banda desenhada. Estavas a dizer que é um bocado essa perversão do reconhecimento internacional, que é a questão do Dog Mendonça e do Pizza Boy, do Felipe Melo. Sim, adoro. Que é, quando aquilo saiu, eu vi aquilo, agarrei, ainda nem só conhecia o Filipe Melo da música, nem sabia que ele escrevia. Vi o primeiro volume, comprei e fiquei completamente agarrado àquilo. Eu não ouvia aquilo, ninguém falar sobre aquilo, estava escondido lá num canto das livrarias, sem qualquer tipo de destaque. Quando os livros foram publicados pela Dark Horse e chegou ao mercado norte-americano e além fronteiras, cá a notícia não era... olha, este livro é muito bom, olha, este livro foi publicado por uma editora americana que é conhecida. Sim. E é tipo do é top 5 das melhores. Bora todos comprar. E portanto, isto é, pá, é uma perversão autêntica que passou a ser cool. Passou a ser cool e passou a ser conhecido. Ele, até existe um jogo sobre a banda desenhada e pá, tudo e mais alguma coisa. É super conhecido lá fora, mas as pessoas cá começaram a comprar não foi porque aquilo era bom, ou porque era de um autor português, ou porque estava bem, os desenhos são brutais, ou porque a história é brutal, não, porque, ah, isto acho que foi editado por, por uma editora americana muito boa da banda desenhada, que eu nem sei o nome porque não li banda desenhada, mas vou comprar. Pá, isto é, mas olha, é a maior perversão de sempre de uma coisa que devia ter sido logo no primeiro dia, só dizer, malta, isto é bom, és um português, comprem, isto seja, é muito vamos bom. Vamos voltar ao início, não foi devidamente divulgado. Claro, claro. Sem dúvida. Sem obviamente. Dúvida. Mas sabes que uma das coisas que eu acho piada é quando uma determinada área da arte é transformada numa indústria. Uhum. Tipo, acho piada porque mas não, toda não devia a arte ser uma indústria, não é? Não, nem toda a arte. Que vai quase indústria. Por modas, às vezes lembram-se. Agora vamos pegar nesta, agora vamos pegar nesta. E quando a arte se torna demasiado industrializada, normalmente até perde um bocado o seu valor intrínseco. Agora, o que eu digo é: o exemplo disso perfeito é o Chagas Freitas, porque eu vou explicar. Porque uma vez, nós, para os 50 anos do Nuno Melo, com o Jovem Conservador, eu resolvi enviar um e-mail ao Chagas Freitas a encomendar-lhe um livro para o Nuno Melo. O título chamava-se. Odeia-me até me amares mais. Se tu me disseres-me rápido. E isto porquê? Porque nós, era o nosso autor preferido, porque ele conseguia transformar a literatura num verdadeiro comércio. E isto como? Através de análises de estudo de mercado, de quais é que eram as partes melhores do livro que iriam ser publicadas. E como é que ele conseguia fazer o benchmarking? Ele, primeiro, publicava na sua página de Facebook e media a qualidade do texto por nível de like, o número, por de, likes. Número de likes. Uau! E isto, nós achámos isto genial, porque de facto, qual é a melhor forma de saber que o nosso público vai comprar o produto? É medir a qualidade do produto antes. Como? Através da melhor ferramenta que existe neste momento, que é o like. Epá, eu acho isto genial, porque de facto, ele nesse aspecto. Todos os seus textos são baseados na coisa mais clichê do mundo, nas frases mais que vêm à cabeça da forma mais básica que há. Sim. Misturam uns sentimentos aqui e tal, e vai apelar à lágrima e não sei o que mais. Mas ele não põe qualquer coisa, ele põe aquilo que as funciona. Pessoas querem funciona, ler. Que quero. Sabem. Percebem? E portanto, se a literatura já está a este ponto, então é normal que projetos pequenos. Estilos completamente diferentes que não tenham tanta adesão não sejam publicitados. Claro. Mas eu acho que isso é metade do plano. A ideia devia ser sempre: tem que haver os livros fáceis ou os livros comerciáveis, lhes façam muito dinheiro, nomeadamente esse do Manuel Fernandes, estamos agora a falar. Um livro assim que é em 2 minutos aquilo faz e as pessoas compram, tem que haver espaço para esses, porque a ideia seria o dinheiro que está canalizado ali poderia ajudar a promover obras menos conhecidas e a trazer autores, e o risco para as editoras já seria inferior. Porquê? Porque estão mais ou menos cobertas com o dinheiro que têm feito nestes livros. A questão o problema é que quando tu vês dinheiro, tu queres mais dinheiro. Claro. Certo, mas e muitas vezes a ideia é, mas para que é que eu vou estar a ajudar a trazer estes nomes para a mesa, que não sei se lhes vai dar alguma coisa. Se já está aqui, isto aqui garantido. Claro, ou seja, claro. A parte da arrogância e do jogar pelo seguro. Exatamente. E o dinheiro, o dinheiro para mim, e isto é tão bom assim que eu não preciso me esforçar para estar a trazer, não preciso ter coragem para trazer outras coisas. É fácil fazer até isto. Até porque, atenção, aí também voltamos ao mesmo. Às vezes temos um bocadinho a tendência de olhar para as indústrias e para as empresas de uma forma como os maus. Não, de todo. Mas o que eu digo é que a literatura é um meio muito complicado para as editoras de conseguirem sobreviver. Exatamente. Porque lê-se muito pouco em Portugal, não é? Sim, sim, sim. Portanto, ou tens algo que puxe as pessoas, e aí voltamos à questão que é este programa, que é, ou se começa desde muito cedo a puxar pela qualidade do produto, seja literatura, cinema ou música, ou então as pessoas vão consumir aquilo que é o melhor e em termos de ser básico. Sim, porque exatamente. Porque é aquilo que rende e é aquilo que vende, percebes? Uhum. Portanto, nesse aspecto as editoras fazem o quê? Tentam sobreviver, pois. Vendendo merda, desculpem lá, mas é mesmo assim. E claro, não é só merda, de facto eles também têm produtos muito bons, mas também porque sabem que vendem. Sim, claro. Errar, claro. Arriscarem, errar, sim, arriscarem, sim, num jovem autor. E dizer, olha, vamos arriscar nisto mesmo sabendo que pode, exatamente, dar prejuízo. Pode dar prejuízo. Pode não dar, portanto é um risco e aí até podia funcionar. Sim, sim, sim, sim. Há mais algum tema assim? Eu estava a pensar na questão do não sei se como remate final dos próprios podcasts, porque o meio dos podcasts também é um meio que em Portugal, isto segundo a minha fonte de podcast, que é o André, é um meio em Portugal que chegou 3 anos atrasado, não é? 3 anos e 4 anos e 2 meses. 3 anos, 2 meses, 4 dias e 7 horas. Ok, pronto. E que é um meio que agora está finalmente a despontar. Mas, apesar de estar já a despontar, ou melhor, está a crescer, já teve agora o primeiro festival e tudo, a verdade é que, ainda assim, ao mesmo tempo que está a despontar e estão a aparecer coisas novas, há aquelas pessoas que fazem questão de... que têm algum impacto na sociedade. Vem dizer, mas isto agora está massificado, mas calma lá que isto agora é os podcasts, agora qualquer pessoa faz podcast. Ou seja, nunca ninguém está bem. É assim, olha, isto está surgindo. Não, mas isto já é demais, isto já são muitos. Para mim só quer 10. Eu mais de 10 já não quero, vamos limitar isto. E esta lógica de nós não podemos fazer nada sem a seguir vir alguém dizer, mas porquê estás a fazer isto? Que esta é tão retorcida. É pá, mas eu aí vou fazer de boomer outra vez. Ok, boomer. Boomer. Não, pá, adoro. Acho que tudo o que seja diferente e novo e que traga mais de debate, etc., como por exemplo os podcasts, no fundo para mim podcasts são conversas. Sim. Conversas, sim, entre amigos, e depois há uma espécie de voyeur que está ali a ouvir, que é o ouvinte. Sim. Qual é que é o problema para mim que pode haver os podcasts e que pode acontecer? É que as pessoas estão cada vez que querem um imediatismo. E a verdade é que o podcast é o consumo de uma conversa. E as pessoas, às tantas, já não têm as suas próprias conversas. E vão ouvir conversas dos outros. Muito interessantes, sem dúvida. Mas isso sempre aconteceu, não é? Sem dúvida. É o verdadeiro escutar à porta, não é? É o escutar à porta. Mas, da mesma maneira que, por exemplo, o meu filho vê pessoas a jogar jogos. Sim. Não é? E que... Não, ele ainda joga, mas vê pessoas a jogar jogos. Eu sou incapaz de ver pessoas a jogar jogos, eu quero jogar. Sim, sim, sim, sim. E portanto, o podcast para mim, eu não ouço podcast, apesar de ter temas muito, muito interessantes, também por uma questão de falta de tempo, a verdade é esta. E então, pá, quero ir jogar PlayStation, sou um bocado preguiçoso e tal, então prefiro essa minha coisa. Mas pode cair no facilitismo das pessoas que, cada vez mais há aqui um individualismo e as pessoas fecham-se cada vez mais. A verdade é esta. Há pouco contacto. Certo? Sim, sim, sim. Epá, aquilo que deveria ser natural, que é as pessoas contactarem e conversarem e debaterem, torna-se uma coisa artificial, que é, olha, vou ouvir uma conversa. Agora vou eu ouvir uma conversa. Percebes? Portanto, o que não quer dizer, o que não, e atenção, isto agora o boomer torna-se jovem, radical, que é, isto é muito bom, porque isto faz com que, se o conteúdo for interessante, faz com que as pessoas que ouçam possam também receber coisas boas, receber coisas boas e instrução, de facto, percebes? Mas caminhamos para um lado de cada vez mais individualismo e solidão, isso aí é inevitável, sim, e as pessoas não contactam tanto umas com as outras, percebes? Portanto... O teu ponto é extremamente interessante, porque de facto pões aqui algumas cartas na mesa que são boas de ser refletidas. A primeira tem a ver, de facto, e muitos dos temas que nós temos falado têm a ver com a individualidade das coisas, a velocidade, o tu estás preso na tua própria bolha, e de facto, nesse aspecto, sim, não... Há um aspecto negativo, que é uma trend que vai ocorrendo, que tudo o que tu fazes na tua vida, no fundo, é dentro do teu mundo, e tu não sais daquela bolha, e se sais da tua bolha é para falares com pessoas que estão exatamente dentro da mesma bolha do que tu. E essa, de facto, é uma parte negativa da coisa. Mas em relação à parte do podcast, eu vejo como uma vertente positiva por duas ou três razões. Primeiro, é... digamos, uma liberalização da rádio, ou seja, tu tens um formato muito tradicional e ortodoxo dos modelos de rádio, de conversas, porque na rádio há a parte da música, mas também há muita parte da conversa, e tu tens a introdução de novos formatos de teres conversas, mais formais, mais informais, mas também, como tu referiste, quando bem feito, e é assim que eu encaro os podcasts que eu ouço, quando bem feitos, são altamente informativos. Concordo, pá, concordo. E que eu, por exemplo, eu utilizo os meus podcasts, aquilo que eu ouço, como fontes de informação, porque eu não consigo chegar a todo o lado, e ao primeiro fazer pesquisa antes sobre quem está a falar e que temas, permitem-me complementar e preencher aquelas falhas de conhecimento que depois para mim vão ser bastante importantes para temas que eu valorizo. E eu acho que a parte dos podcasts é bastante interessante por causa disso. Ao ponto do Diogo, é aquela mentalidade portuguesa que é aquela resistência... Ou portuguesinha. Sim, é verdade. Aquela resistência a tudo o que é novo, que é diferente, que vem de fora. Tu não sabes quem é que quer mais atenção, se é a pessoa que faz o podcast ou se é a pessoa que vai dizer eu não gosto de podcast. Sim. Acho que iam acabar. Sim, porque depois... transforma-se em duas trends, que é, pá, é bué da cool ouvir podcasts, e não, é uma ganda seca. Mas depois tu perguntas a pessoa que está a criticar podcasts, tu já ouviste algum? Não. Exato. Mas, claro. Não, eu não gosto da ideia sequer. É tipo, ok, é pá, é assim, eu não gosto de marisco, mas já comeste? Não. Nós estamos sempre a fazer a piada de que quem só nos ouve são os nossos pais e as nossas mães. Mas também os nossos amigos, e às vezes a tentar. Vendo... E os geirinhas também houve. É verdade. Às vezes estar a tentar vender o conceito de podcasts no geral, não só o nosso, mas a outras pessoas, as pessoas ficam, epá, podcasts tem 20 minutos, epá, não tem uma hora, epá, uma hora, não sei o quê. E eu disse, epá, mas olha, experimenta uma vez, não tem que ser necessariamente o nosso. E aquilo que eu vou vendo com as pessoas aos poucos é que vão começando a fazer exatamente aquilo que eu comecei a fazer, que é, eu estou, sei lá, no meu caso a trabalhar ou a fazer coisas em casa, estou a ouvir um podcast. Percebes? Estou a ouvir. Estás a preencher um tempo com a informação boa e com um momento bom de uma conversa sobre um tema que interessa. Exatamente, porque para mim, como há sempre a temática, para mim o tema comigo é sempre a falta de tempo. Então, se eu posso, quando estou a fazer uma tarefa robótica, preencher isso com algo que me vai dar informação, entreter. Então é isso que eu faço, e eu acho que aos poucos as pessoas também começam a perceber um bocado a lógica do podcast, que não é só apenas uma conversa, mas também a vertente utilitária que existe. E pronto, em Portugal... Mas olha, mas deixa-me só dizer-te uma coisa, isso aí eu acho mesmo positivo, e atenção, não quero fazer de velho do Restelo, claro. Porque eu gosto também de podcast. A questão é, da mesma forma que caminhamos para esse tal individualismo e para essa solidão, também é importante... Nós temos tempo para pensarmos, nós, claro, sozinhos. Sim, claro, claro. Claro. E cada vez mais, à velocidade a que as coisas estão, e o querer ocupar o tempo, sim, lá está. Às vezes eu estou a fazer uma tarefa robótica, estou a ouvir um podcast. Sim, mas também podias estar a fazer a tarefa robótica e estar com os teus próprios pensamentos. Percebes? Sim, e às vezes, imaginemos, sim, claro, no extremo, alguém que ocupe todos os seus tempos com coisas úteis, tipo, epá, estou a ver um podcast, agora estou a ver um vídeo no YouTube, agora estou... Tornas-te um escravo da rotina, assim. Não, às tantas, tu perdes a tua própria individualidade, que é tu pensares, pá, às vezes tens que estar sozinho, tens que estar mesmo sozinho, sim, a pensar sobre as coisas. E não estás necessariamente a ouvir outras pessoas a pensar e a dar os seus pensamentos. O que não significa que o faças noutras alturas, porque é gratificante e podes retirar coisas muito, claro, positivas. É como em tudo, tem que haver sempre um meio termo bom, tem que haver e não moderação, haver abusos de tudo. Porque não é? Aquilo que tu estás a dizer é, hoje em dia há uma saturação de conteúdo. Sim. Ou seja, tudo se resume a propagar e a criar mais conteúdos para tudo. E se tu não consegues fazer um filtro e não consegues utilizar aquele meio termo, sim, tornas-te um escravo daquelas culturas, daqueles mundos. Eu estava a dar o meu exemplo como um exemplo de como as pessoas lentamente se vão apercebendo como podem usar, mas sim, não fazer uso dúvida. Exclusivo. Atenção, era isso, mas o ponto que tu levantaste é extremamente relevante e importante. Eu acho que o facto de estarem 4 anos atrasados em Portugal vai ser um processo lento e doloroso, porque o que está a acontecer neste momento é, tens projetos como o nosso, que passamos desconhecidos e vamos tentando fazer a nossa grind, e depois tens o oposto, que são influencers ou malta da televisão, e tipo fazem um podcast e têm visibilidade porque são malta da televisão, claro, e conhecidos, e é difícil, mas acho que é um percurso que muito naturalmente depois vai se equilibrar um pouco, porque acho que também é um meio que tens um bocadinho mais de liberalização. mas isso vamos ver. Mas atenção, eu por exemplo, eu, há podcasts que são muito interessantes, que me cativam e que me apetece ouvi-los. Eu próprio é que luto um bocado contra isso. Claro. Do género, epá, agora tinha um tempo livre. Epá, mas não me apetece, estou farto de tecnologia. Tipo, já estou todos os dias com tudo, é mensagens, é Twitter, é Instagram, é tudo. Epá, não, agora quero estar comigo só. Tipo, porque senão também, eu gosto de criar. Pronto, eu gosto de escrever, gosto de inventar coisas e imaginar coisas. Seria impossível se eu estivesse sempre constantemente a ser assediado por coisas, por conteúdos, percebes? E acho que isso é muito importante, haver o meio termo, as pessoas poderem ter tempo para gostarem de estar consigo próprias e aproveitar. Do lado de Gustavo Santos, aqui não, a falar. Não, mas desculpem estar, mas esta parte da conversa é uma parte que para mim me diz muito, que é quando tu estás ausente do teu telemóvel, há toda uma ansiedade que se apodera de ti. É verdade. Que de facto tem que se refletir, porque quando tu tentas fazer algo criativo, as redes sociais são boas para tu ir ver coisas e buscar inspirações e teres ideias, mas depois ficas demasiado naquele mundo, ficas só a consumir conteúdo e não utilizas também o teu tempo para então estares sozinho com os teus pensamentos e muitas vezes entras depois numa rotina que já não consegues sequer fazer isso. Exatamente, é verdade. Que essa é a parte mais complicada. Não é uma vez isso acontecer, é isso depois torna-se uma rotina e tu já não pensas por tu. É porque sabes porquê? Porque depois às tantas tu já não estás habituado a estar contigo próprio. Porque estás habituado é a receber conteúdos, mas tu próprio fazes conteúdos no teu dia-a-dia. Já não estás tão habituado, porque é tudo tão vindo de fora. Percebes? Vais buscar esses estímulos vindo de fora. Bombardeamento. Que tu próprio, às tantas, quando estás sozinho, fora do telemóvel, pensas, e agora o que é que eu vou fazer? Pá, não tenho nada, tipo... Pá, tipo... Não, não é? Cria uma ansiedade que é perigosa, e eu vejo isso muito com os meus filhos, que, pá, se eu tiro o telemóvel ou qualquer coisa, bem, tipo, é... Parece que estou-lhes a tirar a metadona. É perigoso. E há que lutar contra isso, porque isto, eles estão agora. Tipo, ou seja, isto vai ser intensificado. Vai escalando, vai escalando. Tipo, com ainda mais conteúdos. É. Sim. Mas pronto. Acho que ficamos por aqui. Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa rapidamente, que é, só para falar do estado da cultura, eu não sei se vocês sabiam que nesta quinta-feira passada, isto até foi o meu filho que me disse, ele disse-me assim, olha, vou com um amigo, vou ao cinema à Sintra, o pai do Bolsa, que é o amigo dele, vai-nos levar e não sei o quê. Pois, tipo, e depois traz-me. E às tantas, eu mandei-lhe uma mensagem, então, estás a gostar, não sei o quê, que filme é que foste ver? Ah, fui ver o Lighthouse, a Sintra, e estava lá o William Dafoe. Okay. Ah, só para verem como... Okay. Portanto, algum de vocês sabia que estava lá o William Dafoe? Olha, eu também não sabia. Ah, sabia. Olha. Não, é o filme que eu mais quero ver este ano. No, é no, é no Leffest. É no Leffest, exatamente. Pronto. Eu estava com uma coisa. Tem 15 anos. Foi ver o Lighthouse. Ou seja, estás a fazer um bom trabalho. Ah. É pá, espero que sim. Espero que ele sim. Gostou do filme? Adorou o filme. Okay. Virou-se para mim e disse: pá, isto é pesado e não sei o quê, mas é muito bom. Fiquei completamente. Agora, só para dizer, eu não fazia ideia que o William Dafoe estava cá. Sim, sim. Pois. E estás a ver? E isto está uma falha. E eu até me considero uma pessoa minimamente informada. Agora. Há uma grande falha na promoção da cultura. Pronto. Sim. É isso, olha, agradeço mesmo a todos. Nós agradecemos que vindo. Gonçalo? Muito obrigado. Boa, Gonçalo, boa. Se calhar voltamos para a semana, não é? Se calhar. Right. Então, um beijo grande. Beijocas. Adeus. Tchau. Obrigado a todos. Obrigado. Fim de semana.